posso te sentir. Hoje eu posso me alegrar em Deus. Hoje eu posso me alegrar em Deus. Hoje eu posso me alegrar em Deus. Tua presença alegra minha alma. Tua palavra sacia o meu ser. Sou mais que vencedor em teu nome. Todo tempo te engrandecer. Posso me alegrar em Deus. Hoje eu posso me alegrar.